Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Ouvintes, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Interweb. Já são 8:30 da noite, estamos a iniciar mais um programa e eu quero que vocês dancem nestes 30 minutos que agora se vão seguir aqui na Rádio Interweb. Pois muito bem, eu cá estou e para vos trazer 6 grandes músicas de dança. A primeira chama-se... Bitter to the Devil. Bitter to the Devil. Aliás, Bitter to the Devil. Assim é que está, assim é que já é correto. A música que nos vai ser trazida por Kylie Minogue é de 1990. Depois vamos chegar com uma de 91. É dos Heavy and the Boys. Grande música esta, então, vamos ouvir. É mesmo para dançar até não poder mais. Ou melhor dizendo, dançar até a música acabar. Porque se não puderem mais, pois assim não pode ser. Eu quero que vocês dancem até ao final desta emissão. Ora, vamos lá começar com Kylie Minogue e Bitter to the Devil. Yeah. boys cool and I schooled them. But not like this. We can toss and turn, rumble, tumble and twist. Anything you want, I give it. Fantasies will live it, so they die out loud. Walk with my lady, lady love my baby girl. Spread your wings so we can fly around the world. Harmony, charm me, your fingertips are calling me. When you drop the kiss of Susie Q, you drop the bomb on me. Stretch it, flex it, flex it. Give me the permission, okie dokie, I bless it. Bless it like Buddha, Buddha as the best. We can let out at the lover, put your head on my chest. Grandes músicas. Vamos agora ficar com os Was Not Was e o tema Shake Your Head. É a música que vamos ouvir já de seguida. E sabem qual é que vem depois? Step It Up, a música dos Stereo MCs. Esta é fantástica, é espetacular e vocês não podem perder. Têm de ficar bem ligados, bem agarradinhos à Rádio Antena Web para dançarmos mais um bocadinho nos próximos minutos. Vai ser agitar a 1000 por minuto. Vamos à música! You can't break the rules. To the right, check the new ride out, it's all Chegando ao final de mais um Musicalia, vamos agora ficar com duas grandes músicas para fechar a emissão de hoje. A primeira chama-se The Real Things e era Tony the Bot. A segunda é brutal. Esta já passou aqui mais do que uma vez, mas nunca é demais irmos e viajarmos até ao Equador. Música dos Sás, ela que vai fechar mais uma edição do nosso Musicalia. Gostei muito de estar convosco. Volto para a semana, na próxima terça-feira. E para darmos mais um pezinho de dança, para agitarmos mais um bocadinho o nosso capacete, isso só de hoje a 8 dias. Mas contem comigo às 8h30 da noite, aqui na Rádio Antena Web. Vamos à música? Até para a semana! Buscar los sonidos mágicos de Ecuador.